portão do amor. Tô indo embora. Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular. Voltou pra fora. Quebrou todo o meu carro, nem me arrumou, eu tive tempo de pegar. Isso é Diogo Dourado. Chora não, bebê. Alô e o Chance é 10, tamo junto. Sofrimento cai no seu argumento, disfarçado de fazer uma ligação. Naquele momento não vi maldade, eu não tinha percebido qual a sua intenção. Mas eu posso explicar pra você, eu te juro que não vou te trair de novo. Tava em casa, ela apareceu aqui. Se arrependimento matasse, eu tava morto. Hoje estou em um sufoco. Foi ela que procurou, me implorando pra trair. Tô indo embora. Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular. Me botou pra fora. Quebrou todo o meu carro, nem minha roupa eu tive tempo de pegar. Tô indo embora. Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular. Me botou pra fora. Quebrou todo o meu carro, nem minha roupa eu tive tempo de pegar. Lucas Tibero, tamo junto. Chora não, bebê. Bota a mão na cabeça pra não perder. Sofrimento cai no seu argumento, disfarçado de fazer uma ligação. Naquele momento não vi maldade, eu não tinha percebido qual a sua intenção. Mas eu posso explicar pra você, eu te juro que não vou te trair de novo. Tava em casa e ela apareceu aqui. Se arrependimento matasse, eu tava morto. Hoje estou em um sufoco. Foi ela que procurou, me implorando pra trair. Tô indo embora. Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular. Me botou pra fora. Quebrou todo o meu carro, nem minha roupa eu tive tempo de pegar. Tô indo embora. Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular. Me botou pra fora. Quebrou todo o meu carro, nem minha roupa eu tive tempo de pegar.